coração de uma criança, a ti me entreguei. Com estatura de menino, batalhas ganhei, minha cruz carreguei, meus ombros marquei.